E vamos começar mais um Super Controle Podcast, número 32, 32, quê? Que é isso? 32 bits, todo leite da geração confusa pra você. Eu sou o Julie e pra mim, Saturno era o videogame de CD. Eu sou o Six e o PlayStation é o Super Nintendo de CD. Eu sou o Lanzoni e ou é Saturno ou nada. E o logo da Nintendo. Aqui é o Frajola e a minha melhor temporada da geração foi a do PlayStation. Eu sou o Fuca e o 3DO é o PlayStation 3 dos 32 bits. Oh. Então, né? Vamos falar da geração que nos criou, né? Que tirou nós do leite com pera e leite com Mario. Ah, começamos na geração NES, Super NES. É, alguns aqui na geração videogame de madeira, Frajola. Mas foi aí que a gente separou das crianças dos homens. É verdade, é aí que começou a briga. A briga Sony, Sega, Nintendo. Nintendo. Ok. Que veio... Então, isso depois. Vamos aos e-mails antes que comece a briga aí, né? Leitura de e-mail. A dança. Então, recados e cartinhas, né, Juliano? Oh yes, recados, quais são os recados desta vez? Bom, talvez gurizada, o videocast estará no ar já antes desse cast, ou vai ser um pouquinho depois, tá? Isso, fiquem na guarda, em Porto Alegre, Anime Extreme, com fotos também. Tão bom. Mas o quê? Como vocês sabem, vários eventos ocorrerão no mês de junho, como o casamento de sei lá quem. E a E3, o que é E3? Nós vamos fazer um pré-videocast. Nós tentaremos, né, fazer esse cast com as nossas emoções futuras. Lembra do nosso outro videocast, o primeiro de todos? Vai ser assim, só que em vez de ser pós E3, vai ser antes. Pré. Sim, vamos falar quais as nossas expectativas para este evento grandioso que ocorrerá. Será que a E3 vai ser boa como do ano passado? O que esperar da Nintendo? O que esperar da Sony? Será o projeto Natal? PlayStation Move. Eu espero só uma coisa e acredito que o Frajola também espere junto comigo. Muitas mulheres gostosas nos estandes. Nossa, isso aí é a melhor coisa. Delícia. Isso aí todo mundo já sabe que terá. Né? Tomara que a gente alcance o sucesso para ganhar uma viagem para a E3 acompanhada de perto. Imagina que a fuder. Ouvintes, nos ajudem. Imagina. Mandem dinheiro. Super Controle ao vivo, direto da E3. Atlanta. Então, né, teremos este pré-videocast. Enquanto isso, nós não vamos falar nada da E3 durante o evento. Com certeza. Não vamos postar artigos, resenhas. Isso a gente vai deixar pra quem? Fission Mail. Sim, as gatinhas do Frajola, do Fission Mail. Estarão postando no blog delas várias coisas sobre resenhas. Acompanhando artigos. Ao vivo, né? Ao o que vivaço, tá acontecendo. Vão estar postando a full lá. A gente vai fazer um post com o videocast falando: frequentem o Fission Mail, vejam os blogs. E depois, quando acabar a E3, teremos talvez um videocast, talvez um podcast sobre as nossas impressões, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Sim, um geralzão, né? Não vamos focar em nada, geralzão. Com convidado surpresa, hein? Convidado surpresa, então fiquem ligados. Kojima, ligado. Será? Kojima, e, será? E não sou eu, hein? E não é o Fuca. Então, né? Esses são os recados. Mais um recado, montagem de Frajola, Gugão e Final Fantasy VIII aí no poster, né? Ah, é? De mãos dadas com o Squall. Ideia do Fuca, né? Tudo bem, Ricardo Ventura, muito obrigado. E temos o nosso primeiro e-mail de voz, veja só. Vou editar, né, porque tá muito huge, do nosso amigo Ricardo Ventura, então ouve aí. Aí, gurizado do Dreamcast. Aqui é o Ricardo de Ventura de Petrópolis. Pra quem não me conhece, sou eu que faço algumas montagens do nosso amigo Frajola. Como vocês podem ver, eu falei Dreamcast porque eu sou um ouvinte de vocês das antigas. Então eu vou falar um pouco sobre aí, cast da semana, ou da quinzena aí, né, sobre fliperamas. Bom, eu, como já tenho mais de 3.0, vivi bem essa onda de fliperamas aí, né, época que, pô, só os caras bola cheia como Frajola que tinha videogame em casa, né, os caras que nem eu aí, um simples garotinho, triste, da periferia, tinha que carregar algumas bolsas para as coroas e tal, para arrumar tipo R$1,50, para no fim da tarde estar lá curtindo um fliperama para jogar os jogozinhos da época, que era Street Fighter, The King, Samurai Spirit, Darkstalker, Cadillac Dinossauro. Esse jogo da época, né? O jogo aí da década de 90, iníciozinho da década de 90. E eu queria contar uma história aqui, dividir uma história com vocês aí. Antigamente, nessa época aí, depois de ralar um dia inteiro, arrumar, sei lá, R$1, tava eu lá, cheguei no bar, tá? Que o fliperama aqui era, vendia bar, vendia biscoito, vendia pipa, vendia tudo, né? E eu chego lá no bar, que era o nosso fliperama, e um amigo meu, chamado Buiu, fala o seguinte: Aí, Ricardinho, quer comprar essa ficha minha aqui? Eu falei, ué, cara, comprar de tu? Não, que eu tô com as fichas aqui, eu tenho que ir embora e pega essas fichas minhas aqui, em vez de comprar do cara, compra de mim. Só que aqui funcionava o seguinte, aqui as fichas era só o nome. Você tinha um botão lá atrás do balcão, que você pedia uma ficha, o cara dava um clique no balcão e entrava o crédito ali na máquina pra você, né? E quando eu olho no canto ali, o canto inferior direito ali da máquina, tem lá 15 créditos. Falei, ué, esse cara tá sempre no perrengue aí, tá sempre pegando aba na ficha dos outros aí. Como é que o cara tá com grana pra 15 fichas? Falei, cara, pô, vou pegar de tu aí. Dei lá um real pra ele, vamos supor que a ficha fosse 50 centavos. Naquela época acho que nem real não era, tô jogando. Daqui a pouco, ele do lado da máquina como empresário. Chegou outro cara, eu perdi a ficha lá pra máquina. Chegou outro cara querendo disputar e ele vendendo a ficha. Quando acaba, com aquele crédito ali, ele fala pro pessoal, aí... Quem quer comprar mais ficha aí? Eu falei, pô, cara, vou comprar do cara lá, porque teus screens de crédito aqui acabou, né? Nisso, ele falou assim, não, compra de mim aqui. Ele tira do bolso uma gilete. Aí pega essa giletinha, vai atrás da máquina, te vinha um fio lá de trás do balcão, onde que o cara clicava. O que que era o macete dele? Ele passa a gilete ali entre os dois fio, da tipo de um contato, e entrava um crédito. E aquele crédito ali, ele dava uma serradinha ali e dava, sei lá, 10 créditos, 20 créditos. Ele ficava fazendo dinheiro com essa parada. Até que nessa hora, ele vai lá botar mais, sei lá, 15, 20 créditos. Ele vai e cepa o fio fora. Cepa o fio fora, né? Eu fico desesperado ali. E entra outro moleque que não sabia de nada e pede pro cara clicar lá uma ficha. Aí, bota uma ficha aí pra mim. O cara ia no botãozinho clicar, nada da ficha entrar. Nada da ficha entrar, nós... pirulitamos dali, que sabia que ia dar merda, né? O cara foi ver o fio tava cortado. Aí deu uma merda danada, ele viu que era a gente que tava jogando ali, foi na casa de cada um ali, falou com os pais da gente lá. Nessa brincadeira aí que já tava rodando um tempo aí, foi mais de 100 fichas ali. Tem aquele contador da máquina ali, né? E ele foi na casa de cada um lá, o cara do bar, barra, fliperama. Todos os nossos pais tivemos que fazer um racha aí, já tomei um sabugo do meu pai aí, até de marginal fui chamado aí, né? Tudo culpa do Buiu, né? E esse Buiu safado, como era à toa na vida, continuou fazendo as tramanhas dele aí. Falou? Essa é a minha história aí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço do Dreamcast, barra Super Controle, e até a próxima. Super Controle, o podcast Abson. Então tem mais aqui alguns e-mails para serem lidos. O e-mail de agora é de Anderson Guarulhos, São Paulo, 28 anos. Fala pessoal do Dreamcast, Super Controle. Descobri vocês no sábado passado, dia 8 de maio, e resolvi ouvir todos os casts desde o começo. Estou no número 20. Vocês são muito legais. Mas mando este e-mail para dizer que quando soube do fim do download, fiquei triste por não ter um cast legal de games para ouvir. Pensei que nunca mais ouviria palavras de sabedoria, como as do Pablo, mas eis que surge um mito da era moderna, somente comparável a outro gênio, Gil Brother do Hermes e Renato. E esse mito é nada mais nada menos que o nosso convidado de hoje, Frajola! Ok! E aqui ele cita as suas frases mitológicas como: este jogo é ruim, gaste seu tempo cagando. Nem consegui ouvir todos os cast. Ainda mais espero que vocês continuem por muito tempo. Citei o Frajola, mas todos vocês são muito bons. Abraço. Aê, um abraço para o Anderson. Silvio, ele é da caravana de ontem. Olha, a caravana de Guarulhos, São Paulo. E agora vamos ao próximo e-mail, aguardem. Frajola é o mestre dos magos dos games atual, hein? É verdade. É o baú da felicidade. É baú de frases, né? Que em breve caneca Frajola. Sim. Caneca com frases de Frajola, vocês querem? Não mandem. Cheguei a jogar. É, mandem, imagina, não cheguei a jogar, gasto tempo cagando. Game Shark. Não tenho tempo. Inglês. Não, inglês. Não tenho tempo, só trabalho. Em breve. Em breve a caneca Rodrigo, com seu rosto Abson. Então, o próximo e-mail aqui do nosso amigo Topeira, 28 anos. Por favor, nomes. Topeira, né, com dois P's. 28 anos de Ribeirão. Ele é do Rocket Knight, do Sparkster. É. Fala aí, chapas do Dreamcast. Pra mim nunca vai mudar. Há quantos anos o Manuel Tobias? Olha o cara aí, sabendo a CBS. E o Manuel... Manuel Tobias é de 95. Manuel Tobias é da época que o Dinho jogava no Grêmio, meu amigo. É. Tá bem lembrado. Nostalgia na veia esse episódio dos velhos e bons flippers. Olha! Aqui em Ribeirão Preto. Olha! Essas as opções eram um shopping, onde só tinha boioletas jogando, a rodoviária onde só tinha bandido, é, e os botecos onde só tinha velho tomando cachaça. É isso aí. O ruim é que nunca teve uma turma que jogava flipper. Então eu era eu e o meu dinheiro do lanche indo pra rodoviária jogar, porque era muito melhor jogar bandido do que com veado. O que é isso? O que é isso? Violento, tô feio, hein? Vale citar que eu estava com menos de 10 anos de idade. A mamãe não aprovava o fato de eu matar a aula e ficar no meio de bandido jogando joguinho de luta, né? Ô, não. Fica tranquilo que meu pai vinha me buscar puxando a orelha. Na época, o forte era o Frajola. Mentira. Era Street Fighter 2. E eu era um fracasso total. Apanhei muito de mamãe quando peguei emprestado algum dinheiro de sua carteira. Eu fui pra escola, mas não entrei. Não cheguei a entrar. Fiquei o dia inteiro jogando flipper. Jogatina sem limites e sura de cinto de couro. Eu também apanhei. Meu filho topeira, por que você foi mal na prova? Não cheguei a estudar. Mas, profe, não cheguei a estudar. Você ouve o super controle? Toca aqui. Enfim. Manja muito. E ele manda um abraço aqui que diz que adora muito aqui. Um beijo. Opa, é. Isso aí. Muitos e-mails de falando que em Flipper só tinha bandido, cara. Que isso? Pô, muitos, velho. Estávamos todos lá. Estávamos todos lá. É. Nós somos bandidos, então? Ó, vou chamar o Dal Ponte aí. Meu amigo Fábio Bassotto, que agora é um médico. Quase. O cara é médico, quase médico. Vai fim do ano. Agosto. Médico. Foi aquele fim do ano, eu tô virando um. É. Ele ouviu o cast, ele veio contando as histórias. Ele contou uma aqui que eu vou citar. Ele estava jogando no Pedro, né? Veio um vendedor de abacaxi de balde, queria jogar. E ninguém deu ficha pro cara. O cara pegou um abacaxi e jogou. E o cara desviou, se abaixou e pegou na máquina de Mortal 2 e quebrou. Eu não acredito nisso. Ele deu um Hadouken de abacaxi. Isso. Pode-se dizer que morreu de abacaxi. Canecas pra Jola, em breve, né, cara? Então é isso, né? Valeu pelos e-mails, gurizada. E vamos voltar ao cast 32. Geração dos games, não vamos falar dela, vamos falar dos 32 bits. É por isso que não vai entrar Neo Geo Pocket, Game Boy Color, Game Boy sei lá o que. Nós vamos falar especificamente dos videogames de 32, né? A gente não tá falando de geração, de época e tal. E também nós não vamos falar dos videogames muito estranhos que teve na época, tipo aqueles da Bandai, o da Apple, o Pimpim, aquelas outras coisas que são Wonder de 32 Swan. Bits, entre aspas, o WonderSwan lá. E isso fica pro nosso cast de videogames bizarros. Com certeza. Ah, mas o WonderSwan saiu o Final Fantasy, né? Então, por isso. 8, né? Não, 8 não. Então, a gente vai fazer um de portáteis, né? Daí vai entrar o Neo Geo Pocket, o Game Boy e outro. Vai entrar todas essas putarias aí, né? Então, por enquanto, 32 bits, os clássicos. E outra coisa, não vamos nos focar muito nas especificações. Vai ser um papo mais legal sobre relembrar os 32 bits, os seus jogos, os seus acessórios. Especificações, o Wikipedia está no post. Mas claro, críticas são sempre bem-vindas, certo? A gente já fez um podcast, né? O 16, que era sobre o quê? 16 bits. Com a participação do Fuca também, né? Que falava sobre Mega, SNES, Neo Geo e... E discussões engraçadas, né, Fuca? TurboGrafx 16. Não lembro, acho. Muitas discussões, né? Esse vai ter mais ainda, ai, então. Ai, meu Deus. Ai. Então, né, essa geração do 32 bits foi marcada pelo lançamento dos chamados videogames na época de CD. Como assim? Assim? Em 93, tu tem um CD, comprei o CD, tem um aparelho de CD, era o lance dele. CD, naquela época, era como se fosse o Blu-ray hoje em dia. Isso. Né? Ah, é verdade. Em 93 era mesmo. Tá, né? E não tinha pirataria nessa época, fique claro, por causa que era muito caro um gravador de CD e um CD virgem. Ah, é verdade, né? Fica que época mais de inexistente, merda. Né, no mercado. A galera levava fé nesses videogames no começo, né? Lembra? Videogame CDs que vista puxavam um saco, né, cara? Era, levavam fé na Sony, né? Na Philips, velho. Levavam sim, fé 3DO falavam, puxavam um saco até não querer mais. Ah, puxavam um saco para na Sonic, né, cara? E a Nintendo ficou pra trás com o cartuchinho, né? O cartuchinho. Ela confiou na marca, né? Infelizmente não deu muito certo. Confiou no disquete, né? Porque hoje eles estão de volta nos pendrives aí. Então vamos começar, né? Por ordem cronológica, qual foi o primeiro videogame de CD? De CD, entre aspas, né, cara? Basicamente, o primeiro videogame de 32 bits foi o Amiga CD32, sabe? Que tinha aqueles PCs caseiros. Isso, mas na verdade o primeiro mentiroso, né, Jaguar da vida, que dizia que tinha 32 bits, mas não tinha, foi o FM Towns Marte. Da Fujitsu. Ele era um videogame de CD bonito, mas ele, na verdade, ele era de 16 bits, assim. Ele tinha só um negócio de 32 lá. Que nem o Jaguar, ele tinha só o processador. Eu nem fui muito atrás. Só uma configuração dele era de 32 bits, o resto era tudo 16. E os jogos eram legais até. O link está no post pra vocês verem. Muitos links no post nesse cast. É, os jogos do FM Towns Marte. Belo nome, mas nunca ouvi falar. Olha, ele foi lançado em 91, só no Japão, é claro. 91, velho. Quando saiu Super Mario World, tinha esse videogame. Olha a loucura. Ele tinha uma entrada pra disquete. Só que não tinha jogo. Era pra tu gravar teus saves. Você gravava teu save no disquete. Pegar save dos outros. O Rodrigo ia fazer a festa, né, pra jogar. Com certeza. Esse FZ aí tinha entrada pro game. FM tinha entrada pro Game Shark. Não cheguei a ver. Ah, Frajola. Que trairá, né, Zé? Que é isso? Que o Frajola não conhece ainda. Ah, tá explicado, tá explicado. Não, calma lá. Então vamos falar do Amiga 32, é claro. Ele foi um videogame lançado em setembro de 93. A data não é clara, porque assim, ele apareceu numa feira lá de tecnologia. Olha, a Commodore mostrou, esse vai ser nosso videogame de 32 bits em 93. Ele visava a amizade, por isso que é o Amiga, né? É, claro. E ele foi mostrado nessa feira, ó, nós vamos lançar, e os caras do nada lançaram. Não tinha propaganda, nada, assim. Foi lançado só na Europa e Canadá. E ele foi lançado só nesse lugar, porque nos Estados Unidos não dava, porque tinha uma ruptura de patente, não sei o que direito. Aqui. E aí, com essa loucura, não conseguiram lançar nos Estados Unidos, mas teve até uns que foram nos Estados Unidos, debaixo dos panos. Ao todo foram vendidos 100 mil videogames. E como vocês sabem, né, ele era da Commodore, então era aqueles computadores pessoais. Então ele tinha teclado, tinha mouse, funcionava os jogos antigos da Commodore. Então o pessoal usava ele como computador mesmo, assim, tinha bastante pessoal. E olha a loucura, este videogame que todo mundo conhece, né, chegou a ser 50% do mercado de CD player da Inglaterra em 93. É, mas aqui não tinha nada naquela. Então, metade das pessoas que tinham um CD player, alguma coisa que tocasse CD em casa, era esse videogame. Na Inglaterra ele foi muito mais vendido que o Sega CD e que o Philips CDI, né? Que é tudo feio, né? Mas enfim, vendeu mais que esses aí, né? Duas bombas, né? É. Alô. E olha a loucura, tanto, eu vou até ler minha anotação bem certinho. No ano seguinte já se fudeu. Porra, que isso? No ano seguinte a Commodore fechou, faliu. Então acabou. Ele não tinha vaselina, chegou lá o leão, o Cyberwolf. E creu. Creu, né? Então, pros saudosistas aí que querem saber, ele era retrocompatível com o Amiga 1200, que tinha vários jogos legais na época, assim, que o pessoal usava. Né? E eu, assim, ó, vai ter uns vídeos no post, tal, apresentando várias críticas, assim, colecionadores de videogames compram ele e tal. E aí o pessoal faz o review do videogame. E, cara, eu vi uns jogos muito podres, computador em 91. O Fuca sabe o que eu digo, vocês sabem também, aqueles joguinhos que vinham em disquete. Óculos Pocos. Ia falar isso aí, né? Óculos Pocos, estantes. Indy 500. Isso. Era nesse nível os jogos, mas tinha uns jogos com 2D feitos pra ele, era muito fluido. A animação era muito fluida. A animação era triboa, apesar de não ter uma resolução alta e muitas cores e tal. Sério, a fluidez era estúpida. Eu vou achar o jogo que eu vi ali, eu vou pôr o link que está no post. Veja. Ele tinha um encaixe de 6 pinos. O que é isso, Rodrigo? Servia o controle de Mega Diver. Atari e todas as outras coisas que tinha controle de 6 pinos, incluindo o controle do 3DO. Então todos os controles funcionavam nesse videogame. O controle era bizarro, veja a foto no post ali. Mas o pessoal que fez o review na internet disse que é bem bom de jogar, assim, que é. Apesar de ser estranho, ele é cabe bom bem de na pegar. Mão. É bom de pegar. Ah, é bom, bom de fazer coisas, Frajola, que nem o do 64. Ui! Foi Lanzoni. Sobre os jogos, não teve nenhum jogo, assim, demais, assim. Ele tinha muitos shooters, sabe? Aqueles joguinhos de navezinha. 50% dos jogos que tinha pra ele era de navezinha. Caruga nasceu aí, né? Frajola é parceiro. Frajola gosta de navezinha. Eu gosto, gosto. Eu também, eu curto muito esse jogo de navezinha, né, cara? E olha a loucura, Comani Boys aí, né? O Sunset Riders Boys, outros caras aí. Tem dois Castlevanias exclusivos pro Amiga CD32. Okay. Que depois saíram pro Virtual Console e blá blá blá. E depois saiu pros lugares, mas na época era exclusivo. Que são muito bons. Bons mesmo. Tem um que tu joga com uma menininha, assim, que é meio gay, mas é bom. Tipo, ela que tira... joga com uma menina meio é gay. Frutinha. Não, mas é gay mesmo, assim. Tipo, ela tira estrelinha. E ela tem um ursinho. E para matar os inimigos, ela joga um gatinho. É boi. Tem duas versões: o de macho e o da guriazinha. O de macho é muito a fuder. Saiu pro Virtual Console e tal. O Nier, né, cara? Nier. E o pessoal que tá interessado em conhecer. conhecer aí, podem comprar um no Mercado Livre, que o valor no eBay é mais barato, é claro, mas vocês não vão comprar lá de fora. No Mercado Livre tem um pra vender por 350 pila, cara. Ô, Frajola, compre. Opa. E olha, e ele lê CD pirata, então tu pode baixar os jogos, olha, gravar, e ele lê CD pirata. Quer fuder? Então, Amiga 32 foi os primórdios dos 32 bits. Gurizada, jogando CS, agradeçam. Vamos deixar claro que naquela época, 32 bits o que era? Um 2D fodão pra caralho. 93, né? The King of Fighters 93. Então, seguindo a nossa amiga, foi o 3DO Interactive Multiplayer. 3DO. O 3DO, né? O 3DO. Clássico, 3DO. A companhia 3DO, ela foi fundada em 91, sob o nome de SMSG Incorporated, pelo cofundador da Electronic Arts. Olha, quem é esse cara? Trip Hopkins. Em sociedade com 7 outras companhias, incluindo a Matsushita, AT&T, Time Warner, MCA, Electronic Arts, Kleiner Perkin, Caulfield e New Technologies Group. Então, eram 7 pessoas que fundaram a 3DO. Pô. Pessoas representando as companhias. Sim, claro. Contrato. Tem que falar a AT&T, que é a de telefone. Então, esse videogame, ele foi lançado inicialmente nos Estados Unidos no dia 1º de outubro de 93 e no resto do mundo em março de 94 só. Bastante tempo depois, hein? Bastante tempo. Ele entrou no mercado americano com o valor de $700. Não, dá o pause. Bacada. Julie, $700. O pessoal reclama hoje que o videogame tá $200. Cara, a Nintendo lançou todos os videogames com o valor de $199. Yeah. Que é o preço de videogame normal, assim. Mas olha que engraçado que é. Então, ele custava $700 e vendeu ao redor do mundo 2 milhões de consoles. O quê? Sim. Foi o segundo videogame mais caro da história, né? Só perde pro Neo Geo. Olha só que interessante que é. O 3DO, tecnicamente, são especificações criadas por essa companhia, tá? Que essas 7 empresas, então, ajudaram a formar. Então, eles criaram especificações e empresas interessadas em fazer jogos ou software fabricavam pro 3DO. Então, tipo, não era a 3DO que fazia as coisas. Empresas... Sim, que era terceirizado, né? Era terceirizado. É uma coisa semelhante ao que foi o videocassete, que dizem que o videocassete foi criado pela JVC e depois as pessoas copiaram a tecnologia e criaram outras marcas. Tipo, sim. LG, Sony, enfim, outros videocassetes. Ok, tá? Isso é muito ótimo para o consumidor, porque daí tem como várias versões da mesma coisa de empresas diferentes, vai ficando cada vez mais barato. É, isso aí. Então, assim, algumas empresas que demonstraram interesse em fabricar o 3DO. Panasonic, que é o mais conhecido aqui no Brasil e a empresa que mais faturou com o 3DO no mundo, porque foi a primeira a se interessar em fazer. Eu levo o nome em cima, é Panasonic, né? É Panasonic. É verdade, vários, né? Eu já vi vários Panasonic 3DO. Depois da Panasonic segue a Sanyo, Samsung, Goldstar, Creative Labs, Toshiba, AT&T, Scientific Atlanta, Atari Games, Electronic Arts, American Laser Games. Todas essas empresas se interessaram em ir atrás do 3DO, né? American Laser Games. Vou comprar um videogame dessa empresa. Não, mas tem marcas aí de respeito, né? Então, assim, a compatibilidade era universal. Se tu tinha um 3DO da Panasonic, rodava nos jogos do 3DO. Que a Electronic Arts fazia. Ah. Era tipo os Nintendinho do Paraguai, o Phantom System, Dynavision. Eram tudo um Nintendinho, só que eram vários. É, o Turbo Game também. É. Tá louco, né? E continua ali, você dorme. Sim, monte, okay. Né? Então, olha só, até mesmo jogos lançados no Japão poderiam ser jogados em consoles americanos, né? Não tinha essa coisa diferente, né? Isso era incluído, tipo assim, os jogos possuíam duas línguas. Eles tinham a língua em inglês e também os caracteres japoneses. Nossa, sério? Todos os jogos? Sim. Aprenda. Não há nenhuma lista de jogos japoneses que fossem compatíveis com consoles não japoneses, exceto uma versão demo do jogo Alone in the Dark. É a única exceção que não funcionou de um demo. Sim, não é nenhum jogo, né? Então, ele, como foi o único, ele estava sozinho no escuro. A Panasonic foi a empresa que mais faturou com o 3DO, porque foi a que lançou antes, como nós tínhamos comentado, né? E era o único console 32-bits fabricado até aquele momento. Porque os maiores concorrentes no mercado eram o Genesis, o Mega Drive. E o Super NES, né? O Super NES, que era 16-bits. Sim. E aí, por isso que eles saíram bem, mesmo custando $700. $700, né? $700, Vamos dizer, né? Se tu fosse filho de médico, né? Ai, meu amigo, eu tenho um Super NES, um Mega Drive. Eu sou filho de médico. Eu vou comprar um 3DO porque eu sou rico, bunda. A ideia de fazer o 3DO não era limitada só a jogos, porque tinha aquela explosão da tecnologia, o CD-ROM, então eles faziam Atlas Visual, enciclopédias, tinha verdade. Essas coisas também disponíveis. Ah, tinha bastante, eu lembro que tinha revista que falava ali. Não tinha internet, era uma aí, chamada tal, mais, né? Era uma chamada mais, né? Tinha tipo aqueles filmes interativos, escolhe as cenas, negócio. Isso aí. Tipo o menu de DVD hoje em dia. Isso aí tinha assim, bastante. Sabe? Lembra na propaganda do início do DVD que dizia que você podia escolher a cena e girar? Era a mesma coisa naquela época. Só que não foi bem assim, nem no DVD. Não souberam aproveitar, né? Só que, logo em seguida, quem chegou no mercado, Sega, Saturno e PlayStation, né? E aí eles começaram a se fuder. Aí a Panasonic começou a desenvolver um acelerador gráfico chamado de M2, pra tentar melhorar os gráficos do... Já ouviram falar, né? Com certeza. M2. Só que a Panasonic nunca chegou a lançar, não deu tempo. Porque faliu. Faliu. Né? O Leão... Cyberwolf chegou antes. Tá. Então, nesse caso, foi o leão da Square, né? Isso aí. O Mumba. Tá, então, o 3DO foi descontinuado em 96, eles pararam de fabricar, e a empresa 3DO se juntou pra ajudar a produzir o PlayStation, o Sega Saturno e o PC, porque eles tinham bastante tecnologia, justamente porque eles tinham várias empresas que ajudaram a fazer. A cocô no IP, então. Até deixa eu citar uma loucura aí, não sei se o Fuca vai citar depois. Desses vários modelos de 3DO que teve um que, na verdade, não era nem um videogame, era um drive de CD que tu encaixava no computador, que era da Creative Labs, e ele rodava 3DO, tipo, era comprar um drive de DVD era hoje quase em dia. Um emulador. Isso, e tu podia jogar 3DO ali, tinha o encaixe do controle e tal, e tu jogava no teu PC um 3DO. O Mercado Livre estou secando hoje à noite. Então, olha só, o 3DO era facilmente encontrado no Brasil, dizem, eu não lembro, porque eu era muito novo nessa época. Dizem que era facilmente encontrado em qualquer importadora. É, também não. Né? Não que, e ainda hoje se encontra no Mercado Livre, se vocês pesquisarem lá. Eu não lembro o valor que tá agora, mas se vocês pesquisarem, vocês acham pra vender. 3DO. Magia da internet. Dá uma olhada aí, Eu vou citar, meu irmão comentou antes, ele estava pesquisando sobre o Cast e ele falou que o 3DO na época dele era um videogame de bundinha. É, que... só quem tinha grana tinha. É, vamos pensar que o Play 3 fosse o dobro do preço que é hoje em dia e o pessoal, todo mundo tivesse o Wii, Xbox. O 3DO era aquele videogame impossível que só os bundão tinham. Assim. Mas era famosaço, assim, todo mundo conhecia. O Rodrigo achou o preço, quanto que tá hoje? Para colecionador do Rio Grande do Sul, R$250. Oh, estou tá fazendo barato. Jabá aqui. Olha ali, ó. Tá barato. Mercado Livre. Ainda mais. Então, ali, R$250, tu acaba achando até hoje. Então, não é uma coisa tão impossível de achar. Difícil. Agora pulando para a parte de jogos. A parte, vamos ver qual que é. É, olha só. Acessórios que possíveis no 3DO. Eles tinham cartões MPEG. Tinha, até eu tenho a especificação, é FZM256 Save Memory Backup Unit. Quase o nome de um Ganda, né? Sim. Nome bonito, hein? Quase o nome... Eram unidades pra salvar, né? Pra tu aumentava o tipo o HD dele, um esqueminha assim, pra te poder salvar os negócios dos jogos e tal. E pistolas, chamadas de Light Guns. Yes! As clássicas. Adoro as pistolas. Tá, olha só, com todas essas empresas funcionando e mexendo no 3DO, a Electronic Arts, Crystal Dynamics, Capcom e Interplay usaram o 3DO pra, como laboratórios, fizeram várias coisas, tá? Cobaia, videogame cobaia. O jogo chamado Mad Dog McCree tinha gráficos em filme digitalizado e tu usava as light guns, então tu atirava na tela, saca? Então, foi um dos jogos que mais vendeu, por causa que tinha as pistolinhas e tal, né? Era como tu jogar aquele jogo que todo mundo joga nos flippers. No arcade, aí. Tu podia jogar em casa, Tu podia jogar em casa, né? Sabe onde e eram eu gráficos vi... digitalizados, era um filme, né? Sabe onde eu vi esse jogo que vocês estão falando? Ou foi no programa do Gugu, ou foi naquele programa da Angélica de videogames. Outro destaque do 3DO eram os chamados FMV, que eram jogos em vídeo. Fale. Destaque para os jogos Dragon's Lair. Oh. Oba! Oh. E... Os caras jogaram pra falar... Não, mas eu vi vídeo assim, em YouTube. Ó, tá. Eram jogos que lembram Adventures. E a imagem, pra época, assim, parecia a animação da Disney. Era muito boa. Porque era desenho animado, sabe? E em parte de gráfico, não existia nada igual naquela época. Então o pessoal se emocionava muito, porque era tipo um desenho que tu podia interagir com ele. Né? Engraçado que os Kunopau hoje em dia querem cortar o CG, não gostam de ver CG. Né? Sendo que uma vez, basicamente, os jogos eram CGs, né? É. Controláveis. Outro jogo famoso que saiu pra Apple 3DO é o The Need for Speed. Esses os menininhos não conhecem, é o 1. É o The Need for Speed. É o Road and Truck Presents The Need for Speed. Que era um jogo que tinha os cenários e os modelos gráficos eram melhores que os de arcade. E o mais a fuder do Need for Speed, que no 3DO, ele saiu pra PC e 3DO. Ele saiu meio que junto, eu acho, né? E aí, ele tinha assim, tu pegava, vamos dizer, a Lamborghini Diablo. E aí tu ia lá nas informações do carro e tinha o cara testando o carro, todas as informações dele, um vídeo de apresentação, a visão de dentro do carro, fotos do interior do carro. Tipo, tinha tudo. Era praticamente uma propaganda do carro. E isso com todos os automóveis, assim. Isso. E as pistas eram muito boas, era tudo. Buzininha e isso. Puta que pariu. É, era um simulador da época. Uma das maiores séries de corrida nasceu aonde? No 3DO, né, cara? Pena que morreu naquele jogo do Vin Diesel. Outro jogo que merece destaque também. Famosíssimos nos PCs, considerado o pai de muitos. De todos os Survivors Horrors, que são o Alone in the Dark, né? Então o 3DO tinha uma versão específica do Alone in the Dark 1 e 2, músicas diferentes só pro 3DO e gráficos melhorados, melhor do que os gráficos do PC. Vejam só. O PC rodava em DOS, né, por isso. Pode ser. Agora eu tenho uma listinha aqui de jogos que saíram para o 3DO. Bonita essa lista. Road Rash. Aquele clássico de PC lá. Esse jogo aqui eu tenho certeza que vocês lembram, Gex. Obrigado. Ele foi considerado o mascote do 3DO por um tempo. Isso. O que a revista falava desse jogo? Eu lembro que eu pegava a revista, porque Gex, não sei o que, Gex. Falavam porque era pra ser o mascote do 3DO. Isso. Puxava o saco porque... Isso. Porque eu falava no Mario, falava no Sonic, porque não falava do Jax, né? Falava o Gex, faltou isso, né, cara? Não era tiração, que tinha tiração de James Bond, não sei o que. Aí foi mais pra frente. Era um jogo de... É plataforma. É 2D, velho. 2D. De plataforma normal. Samurai Shodown. A versão de 3DO era exatamente igual do fliperama. É, sprites gigantes. Sim. Que se você jogou baixa e joga no emulador, era realmente, era exatamente igual e com as músicas era um pouquinho melhor, por causa que era CD, né? Então era um pouquinho melhor que o do fliperama. Esses jogos de luta eram no 3DO, que chamava atenção é que os sprites eram do mesmo tamanho dos arcade, sabe? Sprite. O que era difícil na época. Super Street Fighter 2 Turbo. Muito bom. Esse aí que foi o primeiro videogame a ter essa versão. Demorou muito pra ter em outros. E disseram que ia pra ir pra Super NES. Que na verdade é o Street Fighter 2 com um especial, né? Super Spider 2 com um especial. E o de 3DO era exatamente igual do Flipper, assim, era pra excelência bonito máxima. Bonito e sincero. Com loading. Bom, o nosso amigo Fifo. Fifo também. FIFA. Tem que ter, né? Electronic Arts aí pra quê, né? Aqui eu coloquei um jogo de plataforma que eu joguei, achava massa, chamado Flashback. Ah, se vocês lembram desse jogo. Flashback! É o mesmo da série? É um jogo de plataforma. Bonito e sincero. Não cheguei a jogar. Star Wars Rebel Assault, que era um jogo de nave. Sim, muito bom. PC, um ou dois? Muito bom. Um. Out of this World também tinha. Sim, que o Out of this World é o Flashback 2. É o Flashback 2, isso aí. Mas isso aí é uma bosta! O quê? Final Fantasy 3? Não. Star Wars é uma bosta. É bom. Esse aí é bom. Quando era bom ainda. Não. Mas na época era sim. Eu vi revista. Né? Filmado. Ele tem que clicar, é o Adventure, né? Sim, mas eu não gostei daquilo. Dois, principalmente. Dois horrível. Esse é jogo que joguei primeira vez na minha vida no Dalmina, chamado Mega Race. Aonde, né? Pô, sério, o Mega Race, velho. Lembra do Mega Race? Que era aquele cara com óculos. Isso, ele tinha um óculos que tinha o para-brisa aqui, ó. Você ganhou uma corrida! Que era uma transmissão de TV era muito tosco, muito tosco. Ele começava, era um cara filmado com terno, amarelo e tal. Ele chegava e dizia, Welcome to Mega Race. Bom, Theme Park, quem lembra do Theme Park? Eu joguei muito no PC. Simulador de parque de diversões. Oh, credo. Essa menção vai para Lanzoni, Policenauts. É verdade, Policenauts. Nada se vai superar Mega Race. Né? Myst 2. Urkudil. Isso é bom. Clássico de PC, né? Falam bastante. Esse jogo vai ser mencionado mais vezes no cast, aguardem. Um jogo chamado Way of the Warrior, que era um clone do Mortal Kombat, e tinha até Fatality. Esse jogo, eu sei como. Tinha até Fatality. Não, o vídeo está no post. Way of the Warrior. Isso que eu ia falar, o link está no post. Pausa e clica agora, sério. Bom, o jogo, né? Tem fatal em qualquer round. Cara. Não, nem vamos comentar. Só vejam o link que está no post. Só isso. Olhem isso aí. E fiquem ligados que as revistas mentirosas falavam mais real que o Mortal Kombat, o melhor jogo de luta já feito. Mentirosas, hein? Forçado. Meu Deus, o jogo... Vejam. Bom, o jogo mais vendido pro 3DO é um jogo chamado Return Fire, que é um jogo estilo Desert Striker. Pra quem lembra do Desert Striker, do Mega, que era de helicóptero e tanque. Electronic Arts também. E pra finalizar, esses aqui são os mais famosos, pra finalizar, coloquei dois de meu interesse. Menção honrosa, Julie, para Pretty Soldier Sailor Moon S. Um jogo de luta. É um jogo de luta Sailor Moon que... Muito bom. Que é muito bom, tipo, muito igual do anime, saca? Muito bacana. É um anime que tu joga. É anime, é verdade. É bem feito, é verdade. É em anime. Que eu vi para minha excelentíssima namorada. Muito fã. Shading old, né, cara? É um anime. É um anime, não tem cel shading nada. E um jogo que era impensável, que diz que no Japão fez muito sucesso, chamado Ultraman Powered. Que era um jogo de luta do Ultraman, saca? Então é isso aí. Então, em 96, o 3DO faleceu. Amigos 3DO. Vou deixar claro que eu tava falando com o Six antes, assim, que a gente sabe que é... Ou por que vocês estão jogando o jogo 3D hoje em dia é culpa do 3DO? Ou por que o Play 1 fez mais sucesso que os outros, vendeu mais? Por que o Play 1 foi totalmente baseado no 3D e não no 2D? Foi culpa do 3DO. Porque o 3DO ele foi o primeiro a ter gráfico 3D decente. O que era o 3D antes, Fulcra? Ele arriscou, né? O que era 3D naquela época? Virtua Fighter 1, né, no caso. Star Fox, merda. Aqueles Star Wars de arcade, que eram uns polígonos girando louco. E o 3DO chegou com polígonos com textura, tipo, real, aquilo era 3D. Era a revolução do 3D, saca? Não era um 2D muito bem feito com uma coisinha 3D girando. Não, era 3D de verdade, tipo Need for Speed, era todo em 3D. E né? Só isso foi possível porque tinha, como eu citei, muitas empresas envolvidas. Então polígono, foi um baita esforço, saca? Por isso leva o nome 3DO. E por causa disso eles viram que fazer jogo em 3D era muito mais fácil pra animar e a visual ficava muito mais bonito do que ficar filmando pessoa e cortando cada sprite. Que na época eles achavam que o futuro dos jogos era Cruz isso. Cruz usa, winner! Eles achavam que o futuro dos jogos era filmar as pessoas e passar para os jogos, não era fazer as pessoas em 3D. Era puro CG também, né? É. Então, gurizada leite com pera, né? O 3D existe por causa do 3DO, não chutem, amem a Panasonic, comprem pilhas que são muito boas. Do 3DO, quem chegou detonando, nossa amiga enxerga Sega. Tudo. O sexto planeta do sistema solar, o nosso amigo Sega Saturn. O videogame DCD. Agora começa, briga de. Primeiro uma historinha bem rapidinha. Na época que eu comprei o PlayStation, o Rodrigo queria comprar o Saturn. Hoje ele não teve. Nunca teve. Ah, é uma tristeza. Né? Sim, eu queria comprar o Saturn, o ceguista fanático e o Frajola tinha o Play. E eu nunca pude realizar esse sonho. Tanto é que eu caí no lado Sony da força. Você vendeu, né, cara? Enfim, Sega Saturn. Sega Saturn foi lançado pela Sega no dia 22 de novembro de 94, no Japão. 6 meses mais tarde, em 11 de maio, nos Estados Unidos. E em 8 de julho, na Europa e Austrália. Mesma época que também saiu no Brasil. Oh, Sanshiro aí. Sega tá Sanshiro. Depois tem a história do Sanshiro. Deixa só um pause aí. Fiquem sabendo que o 32X saiu só 6 meses antes do Saturno, tá? Pra te ver como a Sega já tava cega. Perigo. Vamos agora às especificações técnicas. Eu não vou me aprofundar muito no assunto, porque vocês sabem que o Saturno roda melhor 2D que o PlayStation, que depois de ser citado. É, ainda não estava afirmado que o 3D mandava, então... Isso. A Sega fez um negócio meio-meio, que rodasse bem os 3Ds e isso. O 2D ainda... E aperfeiçoasse o 2D, né? Chutando bunda. Pra puxar o que o Mega fazia de melhor. Last Processing. Ele continha dois processadores Hitachi, dois CPUs, e se fosse usado corretamente, a renderização de 3D dele tinha algumas vantagens. Tipo assim, ela podia mostrar menos distorção de texturas do que alguns títulos de PlayStation, como por exemplo, o Wipeout e Destruction Derby, que saíram na época, os de Saturno são melhores que o de Play. Bom, Destruction Derby é uma merda, né? É o predecessor do Twisted Metal. Não, mas pera aí, o Destruction Derby é melhor que essa merda do Twisted Metal. Nunca! instruções depois. O sistema de hardware dele, de figura quadrilateral, tem 50% a mais de memória de vídeo, que também deram para o Saturn uma vantagem para os jogos 2D e atraiu muitos desenvolvedores de RPGs, jogos de arcade e tradicionais jogos 2D de luta. Capcom e SNK, né? Com certeza. E RPGs também. Tem muito RPGs. RPGs exclusivos também pro Saturno, que excelência Saturno. 2D de animação violenta, né? Chutando bunda. Enfim, sua programação criativa deixou jogos, por exemplo, como Burning Rangers, capazes de fazer efeitos de transparência verdadeiros. Um hardware que usa polígonos simples, tá? E aí, e também a resolução do Saturno, que era o primeiro videogame que tinha resolução 512x256x16. Um exemplo disso é o Virtua Fighter 2, que utilizava, o primeiro jogo que utilizava alta resolução 60 FPS. Ouvi falar. Olha só, é fuder, não sabia disso aí. O primeiro acessório era o lote de cartucho que podia colocar memória RAM extra. Isso aí, 64 copiou, né? Eu acho que sim. É, essa coisa, isso é viagem, isso é uma merda. É verdade, vamos tomar no cu, cara. Só pro cara gastar mais dinheiro pra comprar essas merdas. E aumentava quantos megas esse cartucho aí? 4 megas. 4 megas. Não, pera. O cara bastante. Não, velho, assim, ó. Tem o de 4 megas e tem o de 8 da SNK. São dois. São dois cartões. Esse que eu ia falar agora. E foi lançado por ideia da SEGA com a SNK. Esse cartucho. No mínimo porque não rodava certos jogos da SNK. Isso, né? E aí, vamos lá lançar e o pessoal vai comprar e vai jogar isso, a SNK. Isso. Outro acessório era o Direct Link. É um dispositivo que permite conectar dois SEGA Saturnos para jogar jogos multiplayer. Ah, que fudei isso aí. Só que aí que tá. Esse come dinheiro. Microsoft, eu ouvi falar, Xbox e afins. Precisa ter duas televisões, dois consoles e duas cópias do mesmo jogo. Capitalismo fica a dica. Não. Temos também o Team Tap, que era para um acessório que tu podia ligar 5 controles em cada uma das portas de joystick do console. Nossa. Aí tudo pra jogar jogos como Capcom Generation 4, Rancha de Spark, NBA Jam e afins. Bomberman. Saturn Bomberman. Também temos o volante do Saturno, Arcade Racer, e o Arcade Stick, né? Como a SEGA é conhecida como Arcade Games, né? Lançaram o controle com 8 botões para jogos como Street Fighters e afins. Olha, né? Ali. Ele durou no mercado 5 anos, no caso de 95 a 2000. Olha. Aqui no Brasil até teve meio que uma sobrevida, 2000, 2001, graças a Tectoy, né? Tectoy sempre mantendo a longevidade dos consoles. Da SEGA, principalmente. Aqui no Brasil, o Saturn fez um sucesso meio relativo com o preço lançado pela Tectoy de 800 pilas. Sendo que o salário mínimo na época era de R$74. Não, quanto custava o Saturno lá fora, em dólares? Era mais ou menos $350. É, então... Por aí. Faz sentido. Mas vamos abrir um tópico. Tu falou em Brasil, Tectoy, né? A gente pode falar das propagandas do Saturno, né? Isso que eu ia falar agora. Que sensacional, né? Tu via aquele Nights lá na TV, meu Deus. Eu lembro quando eu tinha meus 8, 9 anos, Globo, Intervalo do Fantástico, propagandas rápidas de jogo, tipo, geralmente duas pessoas jogando alguma coisa, um comercial meio carismático e mostrava, tipo, Nights, ou mostrava, tipo, Daytona USA, outros jogos, e aí tinha o planetinha do Saturno. É verdade. Tectoy divulgou bastante. O link está no post. O link está no post da propaganda. E no Japão, o Saturno tinha um mascote. Ah, Frajola. Esse mascote é uma história bizarra, porque parece que esse mascote era uma piada interna. Pra fazer, pra dar longevidade ao videogame, né? Isso, ele, isso. Ele foi tão bem levar o Sega Sanshiro, né? Sega tá Sanshiro. Frajola, foi tão amado, né, que levou o Saturno um pouco mais adiante a sua vida, né? Frajola é chapa do Sanshiro. Não, eu tinha um monte de vídeo, tem vários vídeos dele, e todos são engraçados e chamam bem a atenção. Muito legal. Até saiu um jogo do Sanshiro no final, né? Isso, tem. Acho que foi o último jogo do Saturno, foi do Sanshiro. Né? É, ele foi um dos últimos, depois eu vou citar o último jogo do Saturninho. Mas enfim, o Saturno vendeu 11 milhões de unidades no mundo inteiro. Vendeu bem, né? Sim, comparado com a Amiga de 100 mil e o 3DO, que vendeu 2 milhões, tá? E depois vem o PlayStation com a marca de cifras muito maiores, né? Você até namorado do Julio tinha um Saturno, né, cara? Tinha, e a Medá, aí eu descobri que o meu cunhado tinha vendido pro Frajola. Opa! Eu ia ter um Saturno, minha alegria. Uma namorada e um Saturno. Imagina a minha alegria. Só ficou com a namorada. Fiquei só com a namorada e fiquei no videogame. Mas tem dois joysticks. Ah! E agora vamos ao que interessa, os jogos do console. Eu lembro que quando eu vim aqui no Frajol e o Frajol arrebatou o console do cunhado do Julie, foi. Os títulos exclusivos que tinha, né, Frajola? Teria que tu comentasse os teus jogos que tu tens aqui em mãos. Especialmente Cine Force e Dragon Force, jogos de estratégia, meio que RPG, muito bons, clássicos. Dragon Force era um jogo que eu sempre sonhava, que pra mim estratégia era Dragon Force. O que era Dragon Force? Era um jogo que tu construía, tipo, tu tinha o teu reino, né? Tu tinha 6 cavaleiros principais e tu tinha um exército de sorcerers, de mages, enfim. E as batalhas eram em 2D, que era o primor do Saturno na época. O primor do 2D, né? O primor do 2D. Eu vi ali antes, tá louco. Sim, sim. Cara. Eu e o Six, nós estávamos revendo vídeos no YouTube, né? E o Frajola tem uma cópia do jogo em mãos. Cara, era a coisa mais linda que eu via. Teve até um fã nosso aqui, de ter um jogo de Saturno, que eu não tô lembrado do nome, que era Enemy Zero. Tem um jogo de terror também, que é o Deep Fear, que saiu nos moldes de Resident Evil. Deep Fear, cara. Deep Fear, eu lembro. O que era o Deep Fear? Era o cara que ia pro submarino. Tem um filme que é bem parecido com a história. Ah, isso eu não lembro, cara. Enfim, comentando do Deep Fear, né? Era um jogo nos mods de Resident Evil, todo... Era um survival, né? Isso, um survival muito bom, cara. Era um jogo que, infelizmente, só saiu no Japão, porque nos Estados Unidos o funil tava funilando pra Sega na época. Estavam pensando em fazer o Dreamcast. Não saiu o Deep Freeze pro Saturno? Aquele das Forças Especiais, Survival Horror também. É aquele de play que tu controlava um soldado? Sim, sim. Não saiu. Anyway, mais jogos de Saturno. Não rolou. Jogados que é citado até hoje em dia... Panzer Dragon Saga. Vem 4 CDs. É muito bom. Ah, que tu controlava dragãozinho, voador. Muito bom. Muito bom. Parece que a série morreu no Xbox, né? Tinha bastante jogo 2D, né, cara? Isso, Castlevania, Symphony of the Night, que era bem melhor no Saturno, tu podia jogar com qualquer um dos três personagens. É verdade? Porra. Sim, era bem melhor. A versão incrível de Dungeons and Dragons. Isso. Teve duas versões. Ah, é aquele, tu tá falando do Beat 'em Up, né? Isso, Dungeons and Dragons. E fica uma curiosidade, a série Tomb Raider e Resident Evil nasceram no Sega Saturno. Resident Evil saiu primeiro no Saturno, tem certeza. Saiu primeiro no Saturno. O Tomb Raider eu sei, que era pra ser meio exclusivo e depois foi pra tudo, né? Tomb Raider totalmente dispensável pela minha pessoa. Assina embaixo, é a primeira vez que eu confio. Mas Resident Evil... a primeira vez que eu concordo com o Fuca. E tu vai concordar não, Jolie. Resident Evil totalmente necessário para a minha vida. Exatamente. Isso aí, ó. Duas vezes. Olha ali, cara. Só vamos se beijar, né? Não. Mas o Tomb Raider na época era alta coisa. Era uma baita série. Knights, né? Que foi o clássico do Saturno. Bah, Knights é muito fuder. Eu acho muito fuder aquele jogo. Mascote feio da SEGA. mascote feio da SEGA. Sabe o que era o Knights? O Knights era pra ser tipo um Sonic meio... Como se fosse um Sonic, aquele jogo, um Leashed. Só que como não deu muito certo, ficou meio nada a ver, fizeram um outro personagem, whatever, que foi o Knights. Mas expliquem para os menininhos, leite com pera, o que era o Knights? Knights era um jogo... Cara, ele era assim, era as crianças que pegavam, dormiam e tal, e era o sonho das crianças, tu jogava o sonho das crianças. Só que o jogo era muito bonito. Como diz o Diogo, o irmão do Frajola, o jogo era lindo, era muito bonito. Sério, tu joga hoje em dia, tu vê que jogo bonito. Ele tinha o controle próprio dele, que era o analógico, né? É, um controle um pouco maior em formato redondo. É, tipo um CD. Mas, bonito. Por incrível que pareça, é bom de jogar, né? Isso. Aquele controle. Vinha junto com o jogo, esse controle foi jogado. Vinha junto. Sim. E tu jogava, ele tinha um analógico. E o jogo é tribom. Vejam vídeos, joguem se puderem. Mas o mais indignante do jogo é tu ver aquele jogo e não saber que não saiu nenhum Sonic pro Saturno, né? Sonic da cronologia, Sonic sério. E o Knight serviria perfeitamente como engine pra fazer um Sonic, sabe? É estranho porque não investiram no Sonic no Saturno. Isso aí do Sonic depois. Saiu só o Sonic R lá. Later. Primeiro eu quero citar um jogo que eu gostava, fui na locadora jogar várias vezes, que é Clockwork Knight. Saiu junto com o lançamento do Saturno. Saiu o console, isso. Que jogo foda, 94. Cara. Não sabe que jogo eu estou falando? Não sabem? Não, eu não sei. Cheguei a jogar. É um side-scrolling 2D, né? Tu controlava um bonequinho dentro de um relógio. As fases se passavam dentro do relógio, isso, sabe? Isso. Tu era uma peça desse relógio. Ele não era tipo Donkey Kong Country, sim, o design das sim, coisas? Sim, era bem assim, um design meio 2D, 3D, sabe? Era muito foda, muito bonito. Isso, pra ela, tu não teve esse jogo aí, né? Não cheguei a ver, não cheguei a jogar. Muito bem, isso aí. Tem um tal de Burning Rangers. O Diogo jogou, era de apagar fogo. De apagar fogo? É de bombeiro? Bombeiro. Então. De apagar fogo. Meu Deus. Esse jogo, quando saiu, ele era pra ser a revolução. Não sei se vocês lembram daquilo que a gente falava. Sim. Novo jogo. Comercial do... na Globo. É, o novo jogo, não sei o que, Burning Rangers. Isso que é muita ação. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. E no final não foi tudo aquilo, né? Mas o jogo é legal, pelo que eu... Tinha também o antecessor do famoso Ikaruga, o Radiant Silvergun, né, Frajola? Dos melhores jogos Burning de navezinha. Sobre o que é isso aí? Eu não lembro desse jogo. É naves? É navezinha. É shooter? Shooter. É o antecessor espiritual do Ikaruga. E cada botão que tinha do controle era um especial, um tiro diferente, né? Olha ali, ó. Junto com o Darius Gaiden também, fica que eu achei muito a fuder. Fica a dica. Darius Gaiden, muito a fuder. Querem que eu cite uma lista de jogos que vocês comentem? Não, calma. Pausa, porque... Calma, emoção agora. Vai lá, agora não. Eu vou falar. É o Lunar, certo? Tá, fora o Lunar, depois falamos. Agora, Grandia. Ah, esse verdade. Que eu ia falar. Nunca joguei, é, cara. Ó. Nunca joguei essa merda. Não, o jogo vivia falando. Joga, joga. Eu sei, até quero jogar. Falta jogar Grandia, velho. Eu me arrependo. Eu ouvi falar, mas não cheguei a jogar. O Diogo chegou a virar a versão japonesa, hein? Pra vocês, meninos aí, jovens, né? O cara virou um RPG em japonês. Então imagina, o jogo tem que ser bom e o cara tem que ser teimoso. Mas o jogo tem que ser bom, primeiramente. Meu Deus, e acertar os diálogos, eu não sei. Teimosia. Guerreiras Mágicas de Hey Earth, RPG exclusivo RPG. Para Saturno, muito bom, bom. Vou falar, eu, um cara que não sou do Saturno, que não tava presente na época, cara, eu ia falar muito desse jogo. E vocês sabem, Guerreiras Mágicas de Hey Earth, Sailor Moon, Tutu, né? Guriazinha, Tutu, todo mundo falava bem desse jogo, ninguém dizia. Sim. Esse jogo aí até hoje mantém essa excelência. Foi assim, ó, no Japão saiu em 96, nos Estados Unidos foi o último jogo do Saturno. Esse marcou o encerramento, demorou, digamos, uns 3 anos, eu lembro que a Gamers e a Game Power falavam sempre era adiado essa tradução do jogo, até que um dia saiu de vez. Mas esse jogo, a excelência é máxima, né, cara? Era dublado, tinha cena em anime, animação, era ótimo. Muito a fuder, cara. Era muito barbada passar essas animações pra CD, né, meu? Isso. Era muito fácil, sabe? Mr. Bones. Johnny Bazooketon. Johnny Bazooketon. Mr. Bones, cara, era um jogo meio musical, né? Era jogo com ação. The Killers. Do cemitério. Ou... Não, tu tocava música pra... Acordar os mortos do além. Era meio que animação e 2D, né? Sei lá, 2D com 3D, sempre. Por isso que o Saturno era bom, tinha esses jogos 2D e 3D na época. Era mistura, né? Tem um jogo pra falar pro que é esse. Astal. Tipo, é igual o Braid, puta, cara. Lembro, a cara. Ideia do Braid, eu acho que veio desse jogo. Astal. Que é exatamente igual 2D, o gráfico igual o Braid, cara. Opa. Muito... E era bom, pra caralho. Tem o Alien Trilogy, que eu joguei bastante, que é de terror. Isso! É podre. Podre, podre. Eu ia falar bem desse Alien Trilogy. Podre. Sério mesmo. O Legend of Oasis, que era um action RPG do Yuzo Koshiro, Ancient, eu ouvi falar, era fuder. O personagem principal do Legend of Oasis era o Noel Gallagher. Oh, isso mesmo, do Oasis, exato. Sakura Taisen. Esse jogo aí vem de tribunal. É um anime o Sakura Taisen. Pois é, mas... Saiu um PDS outro dia. É um jogo que virou um anime. É, então tá. Sakura Taisen. Ele saiu um outro dia pra DS, um lá, e vendeu pra caralho. Como ninguém aqui falou de Virtua Cop? Que foi... Virtua Cop! Virtua Cop, cara! Saturno! Virei no PC. E no PC Windows, ouvi falar. Até hoje eu jogo nos arcades, uma vez eu quebrei uma metralhadora do Virtua Cop em Caxias. Lembrando agora, Jaco, Virtua Cop, Daytona USA, né? Isso. Tinha várias versões do Flipper, Daytona. Sim. O Scorcher, que era o jogo de corrida futurístico, foi o jogo mais vendido no Brasil do Saturno até. Guardian Heroes é plataforma 2D, né? Side-scrolling. Golden Axe. O Riven, que parecia Myst. Lembra do Myst? Aquele jogo de PC que era real. Sim, eu falei no 3DO, tem o Myst 2. Sim, tem o Riven aqui também, que é o sucessor do Myst. Langreiser Millennium, você lembra? Langreiser, cara. Outra estratégia. Tengai Makyo. Ah, Tengai Makyo. Teve um jogo em primeira pessoa que eu joguei, acho que foi o único, que é Power Slave. Ninguém ouviu falar? Depois teve aquele Capcom Generation, Siberia, que era animação também, que saiu pra Play. E agora, acho que a gente, caso se algum nome for esquecido ou não, vamos citar agora o primor do Saturno, os jogos de luta, abre parênteses, Capcom SNK. Isso aí. Bom, aqui a metade dos discos tem em mãos é a luta, né? Marvel vs Capcom com dois personagens tinha. Sim, que no Play 1 era só um. Só saiu no Japão e é bem raro, Marvel vs Capcom do Saturno. X-Men vs Street Fighter e todos os crossovers Marvel, possíveis. Os crossovers possíveis. Street Fighter 03, que era apenas no Japão, saiu, Alpha não saiu. Darkstalkers. Popular Darkstalkers, né? É o arcade e o Saturno, né? Saiu tudo junto. Real Bolt Special Fatal Fury. Ah, todos, né? Que bombava. Ou a King of Fighters até 98 saiu no sim, Saturno. Sim. Fora que, citando que os KOF e tal, esse jogo mais de luta, mais violento, aí tinha que ter aquele cartucho de expansão, né? Tudo expansão. Eu acho que assim, ó, a Capcom e a SNK foi duas produtoras que valorizaram muito o console da SEGA, até lançando em parceria esses cartuchos de expansão, né? Pra melhorar a questão de memória, gráfico e afins, né? Dar uma sobrevida ao console. É, mas enfim, o Saturno era primórdio de jogos de luta, né, cara? Então, todos que tu quer, tem. No Play 1 tinha todos limitados, sprites cortados. Bem melhor a versão do Saturno. E o Saturno detonava. Assim, a melhor versão pra comparar a 2D em luta é só pegar o Street Fighter 03. A versão de Play de Saturno. O Saturno é, de longe, muito melhor. Coisa bonita, né? Pena que ninguém tinha época pra jogar mesmo pra Jola. Agora vamos falar a tristeza do Saturno, né? O videogame da SEGA. Sem Sonic. Sabiam? Sem não, Sonic. Não, tem Sonic. Ah! Sonic 3D Blast. Tem Sonic. Sonic 3D Blast. Sonic 3D Blast, OR e o Sonic Jam. É, que o Sonic Jam, o que que é? Os jogos de Mega. Então, a SEGA sempre falava do Sonic Extreme. Vocês lembram? Sim! Tá. Na Gamers, na Game Power. Ó, nova imagem de Sonic Extreme. Veja, olha. Que maravilhoso. Nossa, bonito e sincero. Veja. Porque, tá louco. Nós cagava esperando aquela bosta e não saiu nenhum. Sabe por quê? Por quê? Porque ele virou o famoso Sonic do Dreamcast, isso, né? O Sonic Adventure. Jesus. O Sonic também saiu pra Saturno, aquela versão demo que vazou. Tem um link aí de isso, vídeo. Isso. É a versão beta, né? A versão beta que era mini feio, nova, horrível. Mini nova, reviva, por favor. Não, e é horrível. E aí, esse Sonic aí, a versão beta, ó, é ridícula. Sonic de Fighters foi engraçado. Tá, e tem duas versões beta. Se a gente achar, os dois links estão aí no post. Mas uma versão completamente diferente da outra. Uma era parecido com Knights e a outra era um 3D podre, assim. E aí lançou o Sonic Jam, o Sonic R, que era Mario Kart de Sonic, mas não saiu nenhum Sonic. Então a SEGA já estava cega. O Saturno tinha vários jogos programados, né? Como o Júlio já falou do Sonic e tu falou do Shenmue, né, cara? Isso. Shenmue era plano do Saturno, Shenmue, né? Plano de Saturno que foi para o Dreamcast. Ah, porque o Shenmue iniciou o projeto dele bem antes do Saturno ser lançado também. Sim, né? São mais de 10 anos de produção. O Landia já estava na mente faz tempo, né? O Duke Nukem Trilogy também era um jogo programado para Saturno, e só que até hoje não teve a luz da vida, né? Como sempre, esses videogames mais feios, aí sempre tem muito jogo bom cancelado, coitado, né? Coitado, mais feio, né? Não, mas é um pouquinho. Quanto tempo feio durou o Saturno aí, só para terminar o Saturno, Sega? O Saturno durou 3 anos na Europa e Austrália, foi só continuado em 98. Na América do Norte durou 4 anos, acabou em abril de 99. E 4 de dezembro de 2000 foi o seu enterro sofrido no Japão. Por que que ele se fudeu tanto, Saturno? Vendagem e Sony. O problema da Sega e da Nintendo sempre foi a Sony. Da 3DO, da Sony, todo mundo. Começou ali. Chegou o comedor de todo mundo, a Sony. Vamos falar a historinha da Sony um pouquinho, né? A Nintendo, nossa chapa, já estamos no caso de 16-bits, queria um videogame de CD, lembra, Frajola? Por favor, Sony, nos ajude, nós não conseguimos sair dos cartuchos. A Nintendo olhou, não quero esse protótipo, e pode ficar pra ti, Sony. Resumindo bastante a história, né? Então, a Nintendo... Não, eu até escrevi uma frase aqui na minha pauta. Julie, tu pode chorar, espernear, mas o PlayStation foi, vírgula. e é, vírgula, um dos melhores consoles de todos os tempos. Um dos. Sim, um dos. Vamos ver o que cada um user do Super Controle acha. Eu acho o melhor, Frajola. Melhor videogame de todos os tempos. Segundo melhor. Puka, primeiro é o Play 2. Eu concordo com o Matheus. Julie! Esquece. Game Boy. Game Boy 1, o primeiro. Então tá, vamos falar da Sony Comedora de Rabos. Lançou no Japão em 95, 3 do 12, na Europa em 9 do 9 de 95 e nos Estados Unidos também. Ninguém acreditava como 3DO, ninguém acreditava no Ah, com no certeza, Sony. Ninguém aí... acreditava. Nem a própria Nintendo, como eu falei antes. Não, mas ninguém até as pessoas. Ah, mas ninguém dava nada pra Sony por causa daquela história como ele nasceu, né? Não, é das produtoras. O protótipo da Nintendo que não, foi não era empugada. Nem isso. Era pelo fato da produtora nada a ver. Sim, era a Sony, sabe? Que, a Sony era a TV e Discman, né? Posso dizer uma coisa? E Discman, boa, boa. Posso dizer uma coisa? Como tinha o 3DO pelas Panasonic, pra mim, era Nintendo e Sega. E, como era Sony, pra mim estava fadado a ser mais um fracasso. Mais um 3DO, né? Mas e como que a Sony comeu todo mundo de 4, sem vaselina? O preço lá fora, 299 doletas, né? E aqui dentro, não foi lançado no Brasil. Claro. Mas é claro que aqui dentro demos um jeito, né? Nas lojas, né? Oficialmente, nas lojas, entre aspas, que oficialmente... Como? Big Shop, 999, 799. Ah, mas daí tu vai comprar em camelô, em lojinha de esquina, era 500 pila, era 650. Geralmente era 100 reais mais caro que o Saturno. Eu lembro dos anúncios de contracapa de revista. E era 100 reais mais barato do que o 64. Eu lembro até hoje que o valor que eu paguei foi 450 reais e veio 10 jogos. Dois controles, 10 jogos e um memória. O clássico, né? Eu lembro na minha época. Originais os jogos. Original. O preço dos jogos originais, né, aqui dentro custava 99 pilas. Você lembra, Franjola? Nas revistas Final Fantasy 8. Então era 99, 90, 89, 90. O que que não é hoje? Em compensação, meus amigos, na época que o dólar custou 2 pila, né? 5 pila os jogos piratas. Não, no início, quando eu comecei teve a comprar, uma época... em 97, era 5 reais cada jogo. Ah, é verdade. Era bem assim. Não deu 2 anos, praticamente dobrou o preço. Quem sabia o que vendia, né? Era 15 pila, 20 pila, né? Piratas, e os né? cartuchos sempre 30, né? Vai tomar no cu. Cartucho é até hoje, cara. Puro bagulho. Se no Street Fighter tivesse na tela de seleção os criadores, os mentores dos videogames, vamos por o Ryu era o Shigeru Miyamoto, o Ken seria o Ken Kutaraji, né? Que é o pai do PlayStation, sim. Né? E aí, pai do PlayStation 1, 2, o 3 e o PSP. Esse que foi o cara que fez sucesso aqui, foi o mentor da primeira parceria, né? Da Nintendo com o PlayStation. Sim, né? Que não deu certo. É só um bof, ele é só um bostinho. Isso mesmo. É, nada, né? Quero... Ocupação, fundador do PlayStation. Explosão. Aí, teu pai trabalha no quê? Ah, ele inventou PlayStation. Modelos dos consoles, então, né? Os modelos de PlayStation 1, existiam vários modelos. Sim, é verdade. Ó, a primeira versão do Play, normal, veio com controle sem DualShock. Isso. Era aquele controle igual ao do Super NES, então, mais podre. E a conexão de áudio e vídeo é direto, não tem aquele encaixe quadrado. SPH-001 até, acho que a 10, 20, tinha isso aí, não tinha nada. Sempre melhorando. Eu não vou me especificar muito nisso, né? Eu sei que a primeira versão, ele tem entrada atrás, que diziam que era pra Game Shark, aquele Game Shark pro... Não, eu não tive isso aí, agora daí eu vi que... Agora tu conseguiu. Só que aquele modelo de Game Shark é muito antigo, é muito raro de encontrar. Oh. É um Game Shark quadrado que tu encaixa. Tá, depois teve a versão DualShock, né? Bem depois, né? Que na época falaram que a Sony copiou da Nintendo, né? Que tinha aquele... No Rumble Star Fox Pack. Via o... Como é que é? Rumble Pack. E daí a Sony pegou o DualShock e colocou já no controle. Muito. Não é Prince Money, né? Que a Nintendo tinha que comprar o aparelho, né, cara? Veja, só tinha o modelo MIB, Homens de Preto, assim. Que tinha o console era... Puro bagulho. Vou falar então, né, o PlayStation 1, o que ele usava, né? Usava um CD, um memory card. Bom, aí tá o videogame de CD dos sonhos. O som era um áudio de CD, né, muito bom. Muito lindo. E, né, 16,7 milhões de cores. Estúpido. Comparado a 256 do Mega, né, na época. Pois é, né? Resolução, né? 256x224, 740x480. Vamos aos acessórios, rapidinho, né? Só citar. O controle normal, depois o controle imitando o Nintendo, DualShock. Muito melhor, né? Que tá aí até hoje, né? O DualShock 1, 2, 3. Imitando a Nintendo até na qualidade, né? Muito bom. Os primeiros eram lixo, né? Deixa eu abrir aqui. Ainda bem que até hoje é o mesmo controle. Porque aquele controle da Xbox, as empresas ficam mudando o controle a cada videogame. Lá vem. Pelo menos a Sony é esperta e mantém o mesmo tipo de controle sempre, o pessoal já que tá acostumado. Porque aquele controle da Xbox não dá pra jogar bosta nenhuma naquele cocô lá. Vai se fuder. O do 360 é bom. Mas é isso que eu tô falando mal. Sai o remake do Perfect do Wii, então. Sai. Prefiro. Eu prefiro o controle de TV 14 polegadas do Nintendo Wii. É, verdade. Não. Chega. Chore. Acabaram. Chega, cansei. Tinha uma coisa inútil, que eu acho inútil, né? Que tu acoplava para o controle de 8 jogadores. O Multitap. Jogava Bomberman e Footboys. Podia jogar NFL, muito legal. Muito legal, né, cara? Memory Card, né? Tinha dois tipos. Muito obrigado, Memory Card, né? E nosso tio de 15 blocos, original tinha blocos, quantos? Blocos original da Sony. Depois lançaram a Keiko, Nico. Não, tinha muito, né? Não, diz uma marca bizarra de memory card. Nico, que tem, hein? Aquela que tinha 128 blocos e era 4 memory cards em um. Tu selecionava com um botãozinho pra trocar 15, 30. E não funcionava nenhum, né, cara? Raramente funcionava o primeiro. Esses memory cards aí eram muito bizarros porque tu comprava, tinha 250 blocos, aí durava uma semana, queimava, só funcionava 15. Brasil, né? Eu sofri. Tapetes de dança, né? Da Dance Revolution. Que o Frajola tem hoje. E é claro, vamos um dos mais importantes, o Pocket Station. Ah, eu ia falar. Importante, né, cara? Que era pra jogar Final Fantasy VIII. Por isso que foi um fail, né? World. Não, vou falar os jogos que dava pra jogar com o Pocket Station. Atenção. Spirit the Dragon 2, Saga Frontier e Final Fantasy VIII. E muitos jogos japas. Por isso que fez sucesso, né? Tu vê, né? Sim, no Japão. Não vendeu porra nenhuma. Me contem. Mas eu tava falando sério, né? Me contem do Pocket Station, porque eu não sei como é que era. Falem. É um tipo memory card que tu plugava e depois tu tirava. Ele jogava mais ou menos como o Dreamcast. Isso aí. Sim, era um VMU Beta Master, né? E como é que eram os jogos? Era tipo aquele bichinho lá, Tamagotchi. Principalmente o Final Fantasy VIII, que tinha o jogo do Chocobo, né? Tu só pegava um GF se tu jogasse nesse Pocket Station, se isso, não me engano. Né? E ninguém tinha esse GF maldito que era do Chocobo. É, quem jogou Final Fantasy VII e soube fazer a criação do Chocobo é a mesma coisa no 8, só que no 8 não tem no jogo. Tem no Pocket Station. Só no Pocket Station. Bom, vamos citar, né, uma vez por todas, os jogos desse maravilhoso console. Parte. 6 mil jogos. Todos. Era uma putaria louca no PlayStation, que liberava pra todo mundo fazer jogo. O cara ligava pra vizinha, não. Alô, faz. A gente tem que começar. Até a costureira largou de mão a máquina de costurar e vai fazer jogo. E foi bem assim mesmo, por isso que ficou tão famoso. No começo, né, desses jogos, tinha muito jogo de Mega e SNES, né, tipo Earth, Arm, Jane, Mortal Kombat 2, que era um loading enorme. O nascimento do Ridge Racer. Sim, os primeiros jogos famosos foram Ridge Racer e o Battle Arena Toshiden. Eba! Da Tansoft, perdão. Graças ao PlayStation, muitas fabricantes iniciaram sua carreira. João, deixa eu falar. Muitas franquias começaram no PlayStation. Também. Deixa eu citar uma das primeiras franquias que começaram no PlayStation, que nasceu do ano do lançamento do PlayStation. Ace Combat. Também. Essa vocês não lembravam, né? E aí, né, em 95 lançou o mascote, entre aspas. Crash Bandicoot. Eu Naughty tive Dog. Primeiro. Mas funcionou como... Eu tive como o original primeiro. Naughty Dog! Funcionou como mascote, porque vários pessoal diz, vamos jogar Play. Sim, vamos jogar era Crash. Era exclusivo, né? Tipo, o Avo é um que fala, não sei o que, jogar Crash no Play. Porque o Avo, o Avo nasceu, sei lá, em 90. Essa geração que pegou com o PlayStation como o primeiro videogame, essa galera aí acha que o Crash é o mascote. Pra eles, Mario era Nintendo. E não diz, vou jogar Super NES, vou jogar PlayStation, velho. Crash e Winning Eleven. Muito pessoal aí, acho que houve, a gente começou na geração PlayStation 1, né? O videogame, né, o Crash ficou como mascote por 3 jogos. Depois já desestabilizou, sabe? Foi por causa do GBA. O primeiro que saiu, o Crash que saiu pra um videogame não Sony foi pro GBA. Porque na real, o mascote, como a gente falou no Magnus, né, era apelação pra criança, né? Isso. Pra comprar videogame. O PlayStation tinha jogos mais adultos na época, né? De macho, né? E aí Crash ficou meio, jogo pra criança, lá. Como é que precisava, né? 97, meus queridos, foi o ano. Metal Gear Solid, Resident Evil. Lembrando, cara, que é Japão isso aí, Japão, né? Vamos falar Dino Crisis, Siphon Filter, Metal Gear, Tekken. Tem Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, Battle Arena, Toshiden. Para a gente ter... Final Fantasy, né? A gente pode falar o quê? Que a Square tava na Nintendo, né? Chupando o pinto da Nintendo. Mais uma que foi sugada com o poder do PlayStation do Ken. Pintinho na Nintendo. Ela disse assim, olha, essa Sony tem um pintinho maior. Não, ela foi proceder por causa do tamanho. Porque eles... É o pintinho maior, né? Cara? É o que eu ia falar. O Ninho era maior. Por causa que nos cartuchos não cabia nada. E aí, no... se bem que fizeram um caber Resident Evil 2 depois, mas tudo bem. Mas aí que o já... Não ia caber o que ele queria no tinha jogo, a... o jogo ia ficar curto, né? Tinha a lenda que o Final Fantasy VII existia quantos cartuchos? Sete? Vi falar disso. É, sete ou oito, era uma coisa. Era oito, cara. Tem um negócio bizarro, sabe? É, sete ou oito. É que assim, ó, a Quervy, opa, tem esse CD, e aí, Nintendo? Calma, calma que eles vão lançar um também. Nintendo 64 com cartucho, lá vai tomar no cu, Sony, toque. Então. A época 3D foi ali, né? Porque o que saiu do jogo 3D... Como vamos falar, o jogo 3D definitivo era o Mario 64, né? É verdade. Que era o 3D. Não foi bem o definitivo. Não, foi o 3D que todo mundo queria ver. É, era eu o... queria ver aquilo ali, veio. É, era o que todo mundo queria ver e era o 3D que ensinou pras outras produtoras. Isso é 3D. Façam 3D. Assim. Não, é. E aí começou a coqueluche, né? E coqueluche podemos citar, por favor, Jersey Devil, Spyro the Dragon, Blasto, Devil, Medieval, Tomba. Croc... Tomba, Jax 2, Jax 3, começou o 3D mesmo, né, que o Jax do 3DO era em 2D, 3D, né, era uma mistura. E foi aí que o Saturno começou a escorregar na vaselina, por causa do 3D, que o Saturno não conseguia fazer o 3D que o Play não fazia. Não conseguiu acompanhar, né, ela só se mantinha com jogos de luta. Porque o Saturno também não tinha os FIFA, né, a Electronic Arts começou a ir pro lado do PlayStation, começou a lançar FIFA, querendo ou não, faz sucesso, NHL, NFL, NMeuPauL. Eu já queria criar um tópico Square Enix, né? Não, eu quero fazer um cast de Square, né? Convidamos o amigo Fuca. Ah, né? Eu venho, mas tá louco? Eles são muito foda, respeito pra caralho. Claro, mano. Claro. A gente pode citar que foi época de ouro da Square, né? Na época, elas eram separadas. Era a Enix e a Square, né? As duas eram foda, as duas separadas. As juntas não funcionam. É verdade. A Enix era foda. Eu protesto. A Enix era foda no Super NES ainda. A Enix com o seu Dragon Quest e a Square com Final Fantasy. Não, assim, os Dragon Quest ainda estão excelentes. Todos. É só verdade. Nos Final Fantasy que eles estão escorregando. Não, assim, ó, pra caralho, né? Uma respeitava a outra, porque quando saía lançamento de Dragon Quest, a Square não lançava Final Fantasy junto. Eles esperavam em torno de dois meses pra ser lançado um do outro. Na toa que no Japão é primeiro Final Fantasy, segundo Dragon Quest... E aí depois vem o Shin Megami Tensei e o resto. É. Na verdade, é o contrário. Fala. Dragon Quest é antes do Final Fantasy. Não, Dragon Quest vende mais que Final Fantasy. Ah, então... Ninguém gosta. A gente tava falando, então, né, da Square. Foi a época que saiu várias franquias. Parasite Eve, né, que agora vai ser o 3 pro PSP. O 1 e o 2, né, os jogões, meu, né, Deus do tá céu. Pra mim, quando eu vi o 2 que Matheus Kies me vendeu, obrigado, Matheus Kies, foi explosão. Ele e o Dino Crisis 2. Foi, sério, Play 2 o quê? Play 1 ainda tem muito gás. Dino Crisis, eu lembro que eu babava muito. O dois. Imagina, o Resident Evil, que eu achava legal, com dinossauro, que eu gosto muito mais que zumbi, tá louco, que coisa fuder. A gente tem que citar também os Resident Evil, né? Nasceu no Saturno, mas... PlayStation aperfeiçoou. Consagração total no PlayStation. O que era o Resident Evil 2 na época? Tá louco? Chorar, né? Meu Deus. Eu achava melhor que... Eu ainda acho melhor que o 3, velho. Pra mim é o melhor. Ó, ele e o 4, olha, eu ajoelho pros dois. Aquele menu que é só o olho do William Birkin transformado, que tu aperta start... Cara! Resident Evil 2. Resident Evil 2. E o Silent Hill, né, cara? Nasceu no Play, Nasceu no PlayStation. Como cópia, e hoje se firma um nomezão dos jogos de terror, né? Peguei emprestado o Play do Avo só pra jogar Silent Hill. Tá. Devolvi quando cheguei na escola. Vamos falar mais um pouco da Square, Frajola. Square, eu vou falar do Xenosaga. Xenogears, né? O jogo que eu mais tenho orgulho de ter virado na minha vida. Esse RPG eu quero jogar, anotem. Todos querem jogar. Não, pergunta, tem robô? Não vou jogar. Tem robô. É, claro que tem robô, por isso que eu quero jogar. Não, falaram que a história é mexe com religião e blá blá blá. Esse jogo, a Gamers traduziu todo ele na revista. É, todo. De japonês. De japonês tinha tradução escrita lá. Cara, tinha muito RPG, né? O Saga Frontier, o Legend of Mana, Frajola. Legend of Mana e que eu esqueci do Vagrant Story num outro cast que nós fizemos. Ah, é que o Anderson Jogão. Te chutou, né? Valkyrie Profile, essas coisas. Valkyrie Profile, o primeiro, né? Que falou Breath of Fire. Surgiu o Breath of Fire. Do 3, né? Suikoden, Grandia, Azure Dreams, e Star Ocean The Second History. Bah, é verdade. Tem a versão para Super NES, que também é muito bom. Essa aqui é excelente. Outro jogo que o Rodrigo ama. Eu amo. Quem não ama? Tá funil em cima. Toma Chrono Cross. A continuação bizarra do Chrono Trigger, que é foda. E o Chrono Trigger mesmo, relançado no Final Fantasy Chronicles. E com o Final Fantasy 4, né? Cara? Isso, com 4. Não, a gente tem que citar também que lançou o Final Fantasy 5 e 6, né? O 1 e o 2, né? 1, 2, o 4, 5 e 6. Com CGzinhas de início e final. Metal Gear Solid, né? Metal Gear Solid. Por favor, merece um tópico também. Foi o relançamento, né, da série que todo mundo, não, vamos falar, a maioria da galera conhecia, né? A maioria da galera pensou que nasceu no Play Metal Gear, né? É, verdade. Aí tu começou a catar a história, nasceu no MSX, né? Eu mesmo pensei que era no PlayStation, né? Opa, merecia. Primeira vez que vi Metal Gear Solid estava na casa de Valdomiro Augusto Aita Neto e Matheus estava lá ensinando ele a derrotar o Metal Gear no final. Galera, só, desculpa interromper. Eu não lembrava disso. Desculpa interromper. O meu disco demo, o demo 8 do Play 1, quem tem vai chorar comigo, tinha os seguintes jogos: Metal Gear Solid, Parasite Eve, Gran Turismo, Legacy of Kain, Soul River. Soul River. Até pediram Soul um cast River. Sobre Soul River, né? Soul River, né? Mas é muito, jogão. Muito, muito bom. Spyro the Dragon, Tekken 3, era o demo dos sonhos. Demo dos sonhos. É, eu esqueci de falar isso, até vou complementar, né? O PlayStation vinha com jogos, vinha com CDs demo, né, cara? Isso, isso. E tinha vários joguinhos tinha e vídeos, tinha né? Até o 12, se eu não me engano. Acho que foi até o 10, hein? Até o 10? Até o 12. Bom, há de pesquisar, né? É, ou o 10 ou o 12, se eu não me engano. Tinha o nosso chapa colecionava os demos, né? Que nós vendia pra ele. Olhando. E vim, meu veio com o 4, que é o demo de Pará. E o meu tinha um vídeo, acho que do Pará, tinha um vídeo com o Borders. Bah, com o Borders 3, velho, muito bom. O Johnny citou aí, eu sou horrível, né? Eu sou River. Sou River. Que o Frajola quebrou o videogame quase. Frajola, por favor. É um bom, cara, o jogo. Muito bom o jogo. Cobrei o videogame, cobrei o CD. O Driver. Driver. Ah, Driver, meu, né, Deus, eu fui pra Caxias comprar só esse jogo, muito bom. Uma merda. Ah, na época era foda. Uma merda, sempre achei eu uma acho bosta. Bom, eu acho bom. O Fuga é a Rita Repulsa do cast, né, cara? O cara tá feliz, ô, Driver, o quê? Uma merda. Eu tinha um amigo que era amigo, né, só pra ir lá em casa jogar Driver. E é de manhã lá em casa jogar Driver, de manhã, velho. Matavam em escola, porque o Matheus já matava a escola normalmente, e nós matávamos pra ir jogar PlayStation. Verdade, né? Ele não matava. Cara, o Salve e o Chu me viu lá em casa jogando o Siphon Filter de tarde, todos os dias. O Siphon Filter 1 nunca passei da parte do que o avião explode. Era muito foda. O Siphon Filter nunca foi o 1, 2 ou 3, fui muito fã desse jogo. Eu comprei o Sol 3. Cara, tem muito jogo, né? Reinander, difícil pra caralho, né, cara? E eu gostava muito do Gedarius. Gedarius, fica a dica, o Frajola filmava as épocas do VHS, ele virou o jogo todo gravado, aqueles monstros. Na real, eram o quê? Peixes? Ô, meu, pera aí, vou abrir pra gente de novo. Frajola, tu ainda tem esses VHS? Não tenho. Senão a gente passava isso aí pra o YouTube e ouvintes. Meu Deus, isso é a relíquia do milênio. Puro bagulho. Frajola, como tu esqueceu do teu amado Gran Turismo? O jogo. O Gran Turismo 1 é o jogo mais vendido do PlayStation 1. Isso, como? Era fuder, cara. Era 10 milhões de unidades vendidas. Era fuder. Na época eu comprei quando saiu o 2, eu comprei o 2 e 1. Eu joguei o 2 e o meu irmão jogou o 1. Eu gostei mais do 1, parecia que era mais fluido. O 2 tinha. Ah, eu gostava dos dois. Eu lembro que o Frajola, tu vinha aqui na casa dele. Sabe as missões extras do Gran Turismo 2, que era duas horas e o cara tava aqui direto. Sempre com a mesma música. Ah, é, eu botei. A música do Cardigans, né? Não lembro, mas era uma música gay. Uma série que também nasceu, Tony Hawk's Pro Skater. Uau, que essa é importante. Foi coqueluche. Foi muito. O pessoal tinha o Play. Ah, não sei o que, Nintendo. Ah, não sei o que, o Dreamcast. Ah, não sei o que, Saturno. Ah, não sei o que, o Play. Pra quê? Tony Hawk's e Winning Eleven. É verdade. Começou ali. Era, o pessoal se reunia pra jogar Tony Hawk's e Winning Eleven. Verdade. A geração Leite com Pera e Neston jogava Tony Hawk's e Winning Eleven. Até saiu o 64, né? Tony Hawk 1, né? Saía. Bem depois, né? Julie, adivinha a minha opinião sobre Tony Hawk's Pro Skater. Uma merda. Não. Eu acho skate chato pra caralho. Por eu isso também. Que eu não gosto do jogo. Eu achava tremado o jogo. Era tri bom de jogar, era tri divertido. Eu não jogava, é uma bosta. Todo mundo muito coerente nesse cast, né? É uma bosta. Gosta ou amo muito? Puro bagulho. Não tem como falar de todos os jogos de Play, a gente acaba esquecendo vários, né? Porque se algum dia a gente fizer só sobre os jogos de Play, né? A gente vai ter top 10 RPG de se Play 1. Se a gente 1. Ficar falando dos jogos, vai rolar os créditos do cast e vamos ficar falando os nomes no fundo. Eu não sei, esse cast vai ficar huge, né, cara? Huge. Tomara que a gurizada goste, porque tem 2 semanas de ato, né? Destruction Derby, Wipeout. Puro bagulho. É, vamos lembrar da clássica, que como o Play já saiu na era da pirataria, o CD preto, né, cara? Os caras, não, porque esse meu jogo é original. Tu olhava a capinha linda, em cima lindo, e virava, era brilhoso, né? Não era preto. A caixinha do Play era uma grande, né? Era parecia uma caixinha de DVD, né, cara? Eu duvido que o pessoal comprava jogo original do Play 1 na época, eu duvido. Galera que tinha na cidade, assim, na época, sei lá. Sim, 15. Era 259 pila cada jogo. Eu lembro dos 149 pra cima. 149. Hoje eu digo com orgulho que eu tenho um jogo original do PlayStation 1, Metal Gear Solid. Ah. Oh! Eu falei pro Rodrigo, Big Boy Games, Chrono Cross 69. Meu Deus. Te avisei, já foi vendido. Triste, né? Chrono Cross, né? É, eu achei... Dois CDs. CD duplo. Olha, vem o dobro de jogo. Não, e é pior, o pessoal pensava assim, porque, meu Deus, Final Fantasy tem 4 CDs, o 4 CD tu já 20 minutos. Puro bagulho. A maior venda de um jogo foi o Gran Turismo 1, né? Com 10 milhões. Isso. O último jogo lançado foi o FIFA 2005. 2005, fica a dica. Já tinha 5 anos de Play 2 e o PlayStation 1 ainda vendia. Os seus 7.918 games lançados, né? Fora o Julio, todo mundo na vida teve um PlayStation, eu acho. É verdade. O videogame durou 11 anos, velho. 11 longos anos. Eu ia comprar um por 300 pila, usado, de um colega meu. Aí depois ele vendeu pra outro cara. Ah, não, mas vendi pra um outro. Meu vizinho aqui nem tinha um videogame. Uma das ações mais benéficas pra mim, que eu realizei nessa vida, foi trocar o meu Nintendo 64 pelo PlayStation do Frajola. Ó, agora vocês querem briga, né? Eu também. Não, é que ele tinha na época o quê? Perfect Dark. Eu tenho um pecado pra contar, eu que às vezes falo uma coisa da Nintendo. Eu quase troquei meu Play 1 por um 64. Pra jogar o quê? Pokémon Snap. Blast Corps. GoldenEye 007. Ah, que eu achava foder. Sabe que jogo me salvou, Frajola? O teu Resident Evil 3. Lembra que tu comprou e tu foi lá no Leandro e eu vi de surpresa. Meu Deus, é o Resident 3. Cancelei minha compra. Era tchau. Era foda. Alô, olha que tu cancelando. Pá. Bom, né? O console, eu vou falar aqui, né? Vendeu até hoje 102 milhões de consoles. Hoje em dia é fácil de achar esse console aí no Mercado Livre, em qualquer lugar. Barato, então. Qualquer lugar tem. Tem que cuidar que dá pau, né? Não, aí eu vou falar umas coisas assim, né? O sucesso do videogame, né? Se deu pela venda de CDs, né? No Brasil pirataria. E da pirataria, com certeza. Principalmente a pirataria, né? No Brasil, gurizada, é que nem o Play 3 hoje. Se o Play 3 tivesse jogo pirata, ia vender pra caralho. E não vai dizer que não. O pessoal só compra Xbox porque tem pirata. Verdade. Por isso que vendem mais no Brasil. Então, algumas curiosidades do PlayStation 1, né? A pirataria merece um tópico nessa curiosidade. A Sony, ela queria firmar ali, né? Ela abriu pra todo mundo, qualquer um fazer jogo, que o Frajola já disse que abriu pra empresas novas, muitas séries novas começaram ali. E também ela não tava muito aí com a pirataria. Tipo, tinha o lance do CD preto e tal, que não detonava o leitor. Não, porque os primeiros rodavam qualquer tipo de CD. Sim. Quando gravava um CD, rodava sem mod chip, sem coisa nenhuma. Justamente pra ter compatibilidade com CDs de música e tal. Isso, né? Isso, sim, porque senão não tinha como, sabe? É. E aí, eles foram melhorando isso aí, foram aperfeiçoando. Mas mesmo assim, tu podia enganar esse negócio aí. Os mais modernosos PlayStation 1, tu colocava o CD de demo original, tá? Que era o preto. Ela lia como se fosse um CD de jogo. Tu abria a tampa sem desligar, né? O videogame. Tirava o jogo, colocava um outro jogo pirata qualquer. Fechava a tampa e tu dava, tipo, a bolinha, X. Lia como um jogo normal. É, só pra dar aquele boot, né? Boot. Saiu o logotipo da Sony lá. Ou fazia, né, o lance de botar, eu vi falar de CD de música, que abria a telinha do CD player, tu saía e ficava aquela tela do memory card do CD player, botava o pirata. Ah, também, né, pois é. Isso aí, nós não precisava disso aí, porque os do PlayStation do Brasil, vinha com aqueles mod chipzinho, né, desbloqueio já na época, falavam que estourava o canhão, que não, dava problema, eu não tive nenhum problema com isso. Não, pior que eu ouvia seguido, todo mundo que tinha. Na verdade, o que estourava era os pirata, né? Sim. Que daí tu tinha que mandar alinhar de novo, aí tu mandava alinhar duas ou três vezes e tinha que voltar, né? Não, isso é verdade. Comprar um outro. Nas locadoras tu via muito PlayStation 1 virado de cabeça pra baixo, né? Porque era tão já gasto, foi comentado. Velho. Isso. Já foi tão gasto essa parada, eu caí, eu tava fudido. Eu já vi um, né? Play 1 caído uma estante, cara. E aí só funcionar virado. E é claro, não podemos esquecer do PS1, né? Que começou aí, né? O caçulinha, né? Isso, e falavam que era pior, o caralho. No Japão vinha com uma tela LCD junto, cara. encopado. E com... Não, mas tem pra comprar. Tem pra comprar por fora, eu digo no Japão. Ele é mais caro, ele é mais caro que o console mesmo. É o início dos slings, né? Na verdade, ouviu, Sega? Não é lançar mais uma coisa pra ligar em cima. É só fazer menor e mais barato. É verdade, né? Custa o quê, né? Mas o sonho ali do PS One era pra fazer um portátil, né? Porque tinha o adaptador. É verdade, sim, tá certo. Pra ficar portátil, mas acho que não deu muito certo esse negócio portátil aí. De lançaram, ficou caseiro, né? Pelo menos aqui no Brasil o pessoal tem um PS One caseiro. Puro bagulho. Pra terminar o tópico PlayStation, a gente pode citar que o PlayStation, né, ganhou toda a guerra dos 32 bits e do 64 e do Dreamcast. O nome PlayStation foi uma coisa que se firmou na história dos games, né? No mercado, o Frajola sunista doente da época, né, eu lembro que muito mesmo. Muito. No final de tudo isso, né, você dá pelo lançamento do quê, né, do PlayStation 2, sabe? Foi uma tranquila substituição. Vocês querem saber quando ele foi descontinuado? Foi dia 23 de março de 96 que eles fecharam a linha de montagem de 2006, perdão. Que foi o ano do lançamento do PlayStation 3, galera. É verdade. 8 meses depois. Veja só. Quer dizer, então, que as chances do PlayStation 2 ser descontinuado. Olha, perto do final do Play 3. Porque eu digo, o Play 2 agora lançou um novo Siphon Filter. Né? Isso. Logan's Shadow. E tinha pro PSP agora. E tinha pro PSP. Tem o Motor Storm, o Silent Hill, alguns jogos que estão meio que... Tô pensando em meter no Play 2, meter, sabe? No Play 2. Porque o Play 2 vende ainda. Tu vai ver no Japão. Vende mais que o Xbox 360 no Japão. Não, mas terminou. Como eu falei, o Play 1 terminou. O Play 1 ganhou, né? É o último comedor de bundas. E, querendo ou não, ganhou do 64, do Nintendo 64. Matou o Saturno. Matou o Saturno de vez. Fiquei triste, cara. 2. Matou o Saturno. E junto com o Play 2, matou o Dreamcast. É. Isso. Porque tava já, o Dreamcast já tava meio ali sem vaselina por causa do Play 1. Né? O Dreamcast já saiu, já nasceu morrendo, né? Como a gente falou do cast do Dreamcast. Ele já nasceu fadado ao fracasso, porque não era nem DVD, né? Era o GD, né? Aquela palhaçada. Né? Que foi por causa da pirataria violenta, né? Vale citar também que até o GameCube, eu sei que o Play 1 vendia até mais que o GameCube, né? Sim. É, isso a gente fala Brasil Topic, né? É, pra nós, né? Porque lá fora não fazia diferença. Lá fora não fazia muita diferença. Aqui é foda, né? Eu até quero pegar uma hora dessa gurizada, aquele primeiro cast, podcast, fazer de novo, que é os videogames do Brasil, porque vale a pena, né, citar hoje, ainda mais com... Podcast em HD. Porque vale a pena citar que agora a Sony tá no Brasil, e não sei se faz muita diferença isso aí, faz, é que faz, vamos ver, né. Então, né, Sony PlayStation 1, a vencedora. Esse foi o cast 32-bits, comentem, falem suas opiniões. Lembrando, não é quinta geração, né, é 32-32. Os videogames mais bizarros de 32-bits ficam pra outro cast, do jogo de videogames bizarros, porque tem muito, e é muito a foder. Então... Pois é, a galera da Argentina aqui manda um abraço, então, né? E continue vindo nossos casts, ouvintes novos, bem-vindos, ouvintes velhos, bem-vindos. E é isso aí. E é isso aí, né? Abraço e até o próximo Super Controle. Compre um Saturno. Compre um Saturno pra jogar os jogos que tem só pra Saturno. O emulador não funciona. É verdade, o emulador não funciona. Ah, boy. Rola, que tal? Mais um super controle! Super controle! Epa! Eu sou Fuca e 3DO é um game muito bueno, muito bueno, muito bueno. Eu sou Julie e esta amiga CD32 é um videogame com 2D muito bueno. Eu e a Frajola e. Eu não sei o que falar, porque não sei italiano, espanhol, enfim, nada. Uva. Naranja. De laranja. Naranja. Burro de naranja.